Agora, Big Soul Saudade. Vem! Vem, que essa noite é pra nós. Sóis, na magia. Saudade. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem! Vem, sem ter pressa de ir embora. Vem, sem ter medo do fim. Vem, que esse amor me devolve. Big Soul Saudade. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber, sem se importar com a vida lá fora. Patrício. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem, vem, sem ter pressa de ir embora. Eita saudade. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber, sem se importar com a vida lá fora. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem, sem ter pressa Taxista Thundercat. Tá no Big. Bora, Taxista Thundercat. O tempo já passou. Oh! Leviana, esqueceu que um dia será, hein? Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Big Sol, viajando no tempo e matando a saudade. Leviana, você é leviana. Sempre. Sempre será leviana. Sou um pouco a mais entre tantos que há por aí. E que sol. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Big Sul. Será, hein? Será que não se acanha? Você ser tão leviana? Será que não se acanha? Ser tão leviana? DJ Patrício, machuca, detona! Bora mais uma saudade! Remanso. Eu fiz um mundo melhor. Amigo Zeca e Rosaura. Fiz pra você e pra mim. Fiz sem asfalto, sem ambições. Lá não tem guerras, tem só crianças brincando e chamando por nós. E pra saudade, e pra saudade, vem! Vem ver comigo, amor. Vem ver o céu, vem ver a flor. Vem conhecer a nova cor da vida. Vem ver o sol se pôr. Vem ver comigo, amor. Vem ver o sol. Já vai se pôr. Esqueça o mundo, esqueça a dor. Vem se entregar ao sol que vai se pôr. Agora, DJs Patrício e Guilherme, pra comandar o show do Big Som Saudade. Vai, Big Som! E Big Som Saudade. E o DJ Patrício. Big Som, Som! Do Coco, mete ficha, Zé do Coco. Fiz sem asfalto, sem ambições. E lá? Lá não tem guerras. Tá aqui, seja tudo quieto com a gente. Um abraço. Vem. Vem ver comigo, amor. Vem ver o céu. Vem ver o sol se pôr. Dali Big! Patrício. Quantas vezes pedi pra você não me deixar? Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim e já sei o que vou fazer. Não quero mais. passado foram um sucesso e hoje pura recordação. Big Só, viajando no tempo e matando a saudade. Obedeça ao seu coração. Quantas vezes pedi pra você não me deixar? Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Uma é pro Jorge Zé do Coco, rei do vinho do Barreiro. Olha, Jorge! Não posso mais ficar a esperar você chegar. O tempo. O tempo fez você mudar. E até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. A esperar você chegar aqui, meu bem. Agora sei que não vou mais ficar sofrendo. O tempo fez você mudar e até deixar. Sou por aqui. Mas o tempo, abraço, Caidão. Você tinha mesmo razão. A saudade. A saudade está explodindo dentro do meu peito. Bora, Marcelo! Se não for muito tarde, eu quero pedir seu perdão. Volte, amor, porque eu não consigo viver desse jeito.

saudade. Você pra lá, eu pra cá, e só me procura na hora H. Dance. Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem, me usa, abusa e me deixa na mão. Vem, vem! Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor. Porque já tenho mais de mil razões pra viver. E você, hein? Você me dá carinho, me dá coragem pra vencer. Estrela! Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer. Mano, passa o Zeca. Tá de Rosola. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. E eu? Eu não presto mais, eu te amo. E eu? Eu não presto mais, eu te amo. Patrício. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. saudade, a verdadeira relíquia. Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não valho nada. E eu? Eu não presto mais serviço. E tudo por aqui, tá só na mãe, tá só por aqui. Não presto mais. Bora, Caizão. Saudade! Meu amor não vai mais voltar aos braços meus. Big Som Saudade. No murmúrio soluçante, a brisa repetia a história de um adeus. Vou seguindo a caminhar. Sentindo falta de amor. pois no calor vou ter com quem suar. Vou ter no frio com quem me esquentar. Que bom! Tá gostoso, não tá? O clima tá ótimo. E vamos continuar cantando canções que o povo adora. Pela cidade, pelo interior, botava anúncio na televisão. Quem quer salvar um pobre coração do mal, da solidão? Mas sei que agora a espera terminou. Eu encontrei você cheia de amor e digo com imensa gratidão, você salvou meu pobre coração do mal, da solidão. E nunca mais eu vou ficar sozinho, sentindo falta de amor, carinho, eu não. Pois no calor vou ter com quem suar. Vou ter no frio com quem me esquentar. Que bom! Você é o que existe de melhor na minha vida. Little Dog. Como foi bom, hein? Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Sal do mar, teu batom. Foi tão pouco, já passou. Foi só um verão. Big Som Saudade. Que ficou pra sempre no meu coração. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. Você lembra, hein? Lembra como foi tão louco aquele dia. Estavas procurando companhia e eu ali querendo me chegar, me chegar. Chave, você me esnobando e eu na minha. Louco de vontade, eu não sabia que você Sou saudade. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. Foi tão pouco, já passou. O rei do picolé. Não durou mais. O rei do picolé daqui a pouquinho super vai na dimensão. Deixo marcas. Epa, deixa. Você lembra, hein? Lembra como foi tão louco aquele dia. Estavas procurando companhia e eu ali querendo me chegar, me chegar. Vem dançar. Charme, você me esnobando e eu na minha. Louco de vontade, não sabia que você estava afim. Aí, aí DJ Patrício, puxa aquela lá do fundo, vai! Se estás pensando em me deixar, só porque mais alto eu falei. E aí, hein? Tens tantas coisas pra cuidar. Tens ainda muito que aprender. Com muito amor se faz um lar. Com muito amor e bom sofrer. Olha minha saudade, passa rodinha. Amigo rato, amigo fio. Há coisas que a gente deu. Tem guia na passagem do hotel. Abraço. Olha o taxista Thundercat. Às vezes, sem querer dizer. Faz brigas, hein? Coisas comuns entre um casal. Não é só comigo e com você. Sou do Big, pra você. Olha aqui. Você pede a gente detona assim, ó. E hoje, hein? Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai, Patrício. No chão também cai. Para que exista vitória, alguém tem que. O Rosário Zeca tem que ser com a gente. Abraço, Paulo Endo. Mas em tudo que eu ouvi, eu não Rodrigo. Acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Mas em tudo que eu ouvi, eu não. Seu

carne mansa. Lhe agradeço por ter me deixado, Patrício. Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. Lhe agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou. Rodrigo, tira a vinheta, hein, Rodrigo? Sei. Sei que me sinto muito bem assim. DJ Will e Patrício. Jogando com o eletricite. Big Soul. É de estímulo do Wendel. Thelma, bora pro CG. Coração está acelerado. E teu corpo, hein? O meu corpo inteiro está tremendo. De quê? De vontade. Que desejo. Desejo, desejo louco de te amar. Que som, saudade. Só está faltando você chegar. Big Song. Yeah, my man. Jorginho. Quero a vida normal e meu amigo legal. Tudo que toca só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. De Guilherme Pelani, yes, lembrando os velhos tempos, o nome Naomi, a Eugenária. Isso tudo é normal. O Guilherme fala pra Elane. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E etc. E cozinha. Caribe que sou. Ninja. Eu sei de viver prisioneiro do seu coração. Que ninja pra Zeca. Foi! Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Será, hein? Me enganou. Mas quando? Me enganou. Sou por aqui. Por aqui é que não dá choque. Um tempo que eu vi, só dá saudade. Aí é Carditão. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. E aí? Me enganou. Vai. Me enganou. Me enganou. Oh, oh, oh. Então, não, não, não, não quero mais saber de você. Procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Bora, Mionzinho! Ninja para Zeca. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Aí era Iranilde. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Olha

isso. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Telefone toca e você não atende. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. E eu, hein? Eu tô te amando. Meu bem, eu não ligo. Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. Você jurava não me esquecer. Rodrigo, se eu tivesse pelo menos motivação.